Sou baile tremeu quando viu os caveirão. Comboio da madrugada seguindo em procissão. Taxado pro vagabundo e julgado sem conhecer. Os moleque é mó chavão, representa nos rolê. Rasgando as madrugadas de coiote de ponteiro. E quando chega sexta-feira, parceiro, é só zoeira. É nós na city, de longe um grave bate. Pras mina é um convite. Whisky, Red Bull, com a gente é área VIP. Os moleque chega junto, toma cena de assalto. A fumaça vai subindo, é borracha no asfalto. E sai voado, a mais de 100, chama no grau. Aí nem vem, comédia fica bolado. Porque nós tá no jogo, e se quer guerra, terá. Se quer paz, quer em dobro. Doideira, anuncia na chegada, esculacha nas graveiras. Trajando a peita preta, no peito estampa caveira. Liga o Eto Júnior Boy, pra afirmar que demorou. Joga as mina de uniforme na rabeira dos motor. F2, fácil, puta, favela, estrutural.